Steph London, Ludmilla. Olhando no espelho igual essa beat não tem. Sem eu na sua vida sabe nada vai bem. Esse cachorro safado gosta do vai e vem. Jogado no meu sofá. Senta, senta, senta, levanta. Senta, senta, sua cobra me encanta. Senta, senta, senta, levanta. Senta, senta, minha bunda te espanca. Levanta, senta, senta, sua cobra encanta. Senta, senta, senta, levanta, senta, senta, minha bunda te espanca. Balança, balança, balança, balança, balança, balança. Quem não dança segura a criança. Balança, balança, balança, balança, balança, balança. Quem não dança segura a criança. Levanta, senta, senta, a sua cobra encanta. Senta, senta, senta, levanta, senta, senta, minha bunda que espanca.